Deus, por favor. Quantas crianças vão de morrer nas quantas? Quantas padecendo? Quantas famílias vão? Sem ter um abrigo, meu Deus. Por quê, meu Deus? Mas caem de mim. Sem saber o que fazer. Não sei. Deus, como ajudar todo mundo? Como? Viver assim. Logicamente. É um sentimento profundo. É. Já não sei o que fazer. Escuta, por favor. Nasce o sol, sinto amanhã florir. Olho pra rua, vejo o que está a existir. Desejo sorrir, não sei se vou resistir. Estendo o presente onde ninguém me quer ouvir. Imagino o futuro, vejo um caminho sem fim. Pergunto a Deus, por que é que a vida é assim? Vejo famílias padecendo, crianças a morrer. O grito ecoa, surge a vontade de viver. Desejo entender o que sinto e o que quero dizer. Deus, por que é que a vida é assim? Lágrimas caem, aperta a dor dentro de mim. Vejo além uma luz na escuridão. Cada mágoa, cada que quer entender a razão. Quantas vezes, Senhor, nós faremos por ti. A tua voz, a tua palavra queremos ouvir. Meu Deus, por que é que a vida é assim? Lágrimas, choros. Deus, por que? Por que é que a vida é assim? Ninguém tem que comer, tem que vestir. Crianças não estudam, drogas, armas nas ruas. Tanto sofrimento, meu Deus, que não dá para suportar. Por que tem que ser assim? Me diz, por favor, meu Deus, o que eu quero ouvir. Yo. O pouco que Deus me deu cabe numa mão fechada. O pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. O olhar se perde dentro de uma lata vazia, desejando contar os palmos do que saciaria. A escuridão é maior e a esperança se desfaz. Sonhar é tudo o que resta, muita guerra, pouca paz. Muita tempestade, pouca bonância. As armas se calaram, mas a guerra é uma constância. Já não é tempo para apontar os culpados. Desenhamos soluções, pintando resultados. Deus, onde estás? Por favor, respondas. Queremos o teu perdão. Não te escondas, o brilho nos olhos desaparece aos poucos. A terra é grande, mas nos matamos como loucos. Nenhuma anestesia faz efeito para esta dor enorme que carregamos no peito. Onde está a felicidade? O que é a sorte? Nesta vida mal vivida, não há vida sem a morte. Lágrimas, choros. Deus, por quê? Por que a vida é assim? Ajuda este povo, meu Deus. Lágrimas não param de cair. Ninguém tem que comer, tem que vestir. Crianças não estudam, drogas, armas nas ruas. Tanto sofrimento, meu Deus, já não dá para suportar. Por que tem que ser assim? Me diz, por favor, meu Deus, de que eu quero ouvir. Vou suplicar antes de dormir, vou pedir a ti, meu Deus, por favor, ajuda, por favor, meu Deus. As crianças, por favor, pela defeito do teu reino, ajuda, meu Deus. Quero ver a solução vindo de ti, meu Deus. Mas quero saber porque é que a vida é assim. Se a gente reza, porque é que a vida é assim. Acreditamos em ti, porque é que a vida é assim, meu Deus. Até as crianças sofrem. Me diz porquê.